Com o passar do tempo vejo muita coisa se modificar. Onde é que vamos parar? Com o passar do tempo é assim. Modifica-se a história e o começo vira o fim. Com o passar do tempo vejo muita coisa se modificar. Onde é que vamos parar? Com o passar do tempo é assim. Modifica-se a história e o começo vira o fim. Olho pro céu, agradeço a meu Deus por cada dia que passa, abençoado sejam os filhos teus. Por mais que o tempo pare na escuridão do mundo, que reine eternamente na terra o amor profundo, que nunca deixe de ajudar o próximo. Conforme o tempo passa, isso fica ainda mais óbvio. Brasil, país das mil e umas maravilhas, de pessoas que lutam, que dão valor à própria vida. Experiência concedida durante os anos, vemos pessoas morrendo, a gente só ficando e vai passando. E o que fica apenas só as recordações do tempo de criança que brincava com meus irmãos. Relembrando um pouco a história do passado, reencontro velhos parceiros, pensa estar sonhando acordado. No mundo perfeito, agora cheio de imperfeições, desgaste natural sofrido por todas as nações. Sabedoria cultivada por muitas pessoas, que passou por dificuldades, falou que a vida é boa. Nesse mundo vazio, meu grito é reflexo dos versos falados durante a vida toda. Nos meus pensamentos repenso, segundo o senso, penso estar parado, mas algo está acontecendo. Por mais claro que seja, não estou entendendo. A paz que todos tínhamos, hoje sentimos muito menos. Estamos velhos depois que crescemos, com o tempo vemos tudo surgindo e muita coisa acontecendo. Se desenvolvendo, modifica-se a matéria. Invenções de armas tecnológicas fabricam guerras. Com o passar do tempo vejo muita coisa se modificar. Onde é que vamos parar? Com o passar do tempo é assim. Modifica-se a história e o começo vira o fim. Com o passar do tempo vejo muita coisa se modificar. Onde é que vamos parar? Com o passar do tempo é assim. Modifica-se a história e o começo vira o fim. Assim que é onde vivemos, onde quer que seja, as coisas passam e com elas o que se almeja. Como a pessoa, amigo, recordação que seja, cê pode crer que pra você nada virá de bandeja. É sempre assim, há muito tempo e assim sempre será. Passando o tempo, então podemos isso observar. Coisas se passam e muitas outras vêm em seu lugar. Nisso que você tá escutando, pode acreditar. É como um campo que se foi, logo virou cidade. E como um velho que já teve sua então mocidade. Também lugares que com o tempo teve que mudar. Evolução é desse jeito, não pode evitar. Até a história que com o tempo vem modificando, e cada vez as novas coisas vêm se adequando a essa nova realidade então que vem chegando. Experiência se ganhando e o tempo se passando. Coisas se vão e aparece algo inevitável. A cada vez o homem parece ser mais vulnerável a essa coisa que se chama modificação. O tempo passa e com ela a nova posição. Mas isso aí é o que acontece aí neste mundão. Eu tô apenas relatando a minha opinião. Com o passar do tempo vejo muita coisa se modificar. Onde é que vamos parar? Com o passar do tempo é assim. Modifica-se a história e o começo vira o fim. Com o passar do tempo vejo muita coisa se modificar. Onde é que vamos parar? Com o passar do tempo é assim. Modifica-se a história e o começo vira o fim.